O pouso na 1-0, o vento de proa com 1 a 12 de nós. Eu pouso na 1-0, 62 de nós. Na 3-3 na presente, vai direto brilho. Grato, muito grato, Oceanemia 3-3. Salvador Ground, vai noite, decidiu partir 8-4. Tirou para 0-4, go ahead to Madrid, flight level 390. Tirou para 0-4, we are stand 11, we are ready to start and push to Madrid. Stand 11, stand by 1 minute to copy it secure, sir. Okay, stand by, I'm ready to copy whenever you want. Europa 084, ready to copy? Ready to copy, Europa 084. Okay, Europa 084, clear to Madrid, flight level 390. Via airway up Zulu 10 until Natal, and then as the flight plan route after takeoff runway 10, maintain heading to passing 2000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to perform Pulca departure ZPAR transition. Salvador control frequency 120.8, Salvador tower 118.95, and escorting 5506, redirect. Okay, we're clear to Madrid, to level 390, via Apertulu 10, Apertulu 10, Natal, then flatten route. After takeoff, runway 10 will be runway heading at 2000 feet or 3 nautical miles. Then, turn by the left, of course, to complete the Pucca departure and skip a transition. Salvador approach 10.8, tower 118.95, and score 55.06, Europa 0.84. Just confirm the flight level, please. Flight level 390, confirm. That's affirmative, flight level 390, the readback is correct, clear for push and start, come back for that. Okay, we are clear for push and start, stand 11, call you ready to taxi, Europa 0.84. Trip 5595, está estabilizado, usou a cabeceira. Trip 5595, complexo, nosso nome torre, 1895. 10895, grato, boa noite. Boa noite. O Sol 958, chame o Sol em 1219, ao livrar. Chamará o Sol 1219, 6224. Torre, boa noite, o trip 5595 está estabilizado, tem embaixado, checado, usar a cabeceira. Gente, o trip 5595, livre o pouso na 1-0, vento é de proa, com 1-3-9. Trip, livre pouso, grato. Reportará antes da Tassuei Juliet, para conseguir o padre 01, 2-4. 6224, próximo da sua Juliette, Paribas. 6224, autorizado ingresso esquerdo, Juliette, portão 01. Autorizado o táxi de Juliette, de portão 01, 6224. Solo 02, libera a direita e chame o solo em 121 decimal 9. Direita 219 está recebendo uma forte ruído. Transmissão. Ok, a gente vai checar aqui o equipamento. Trip 55 no 5. 55 no trip, 55 no 5 da trip. Táxi Alfa, à sua direita, próxima esquerda na sequência Kilo, pátio 3, remota 04. Alfa Kilo, pátio 3, 04, quente. Boa noite, 757 no meia, desça para 2.000 pés, QNH 10.1 no meia, vai direto Duna. Duna, 116, 2.000 pés, obrigado, 57. Down Europa Zero 84, ready to taxi. Europa 084, taxi via April 1 India until holding point 1810. At the holding point, call tower 118 small 95, ultimate setting 1016. Okay, taxi via India, holding point 1810. Holding point tower 118.95, VNH 1016, Europa 084. Identifique, desça para o 050, chegada Mário, vai pro ditado. 050, a porta está apertada, Oscar, prossiga. Tente inicialmente só solicitar procedimentos e instrumentos, tem algum específico, Romeu até Oscar? Ok, ciente. Romeu, Hotel Oscar. Inicialmente, voo local 040, decola da 17, curva à direita. 5. Aguarde a coordenação com o próximo procedimento após a decolagem. Seu transponder 0117, controle 1208 e a torre 1895. 090 degrees, 10 knots, Europa 084. Okay, clear for enter and take off, runway 10, Europa 084. Gente, ao meu hotel, se tem livre acionamento na bata, retorne quando pronto para o táxi. Solo é o voo 1074 para cópia, autorização de barulho. Voo 1074, ciente, 1 minuto, cópia. Mandando cópia. Escuta. 74, copia. 074, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da El. Da El, voa Leda, Leda, direto bridge, intercepta peso 16, após prossegue conforme rota do plano de voo. Transponder 55 no 1, controle Salvador 120.80. Barulho, decolagem da Almozel, nada é o link da pastilha, pêndulo 1, linha 5-1-1, é o transponder 1208, controle de saída para o voo 1074, plano 2. Voo 1074, prossegue conforme rota do plano de voo. Estimativo, conforme rota do plano de voo, certo. Voo 1074, protegimento correto, chame pronto. Chamar. Lado 57, nomeia, livre LS, porta estabilizada. Reportar estabilizado, 57, nomeia. Boa noite, 3305, tá? Boa noite, tá, 3305, após o vivo em TAP, desça para o vivo 0510. Espera aí, ok, 10.8, boa noite, obrigado, Europa 084. Nada. Tá 3172, desça para 2000 pés, livre LS, posto estabilizado. Para o 3178, 2000 pés. O 150, pode prosseguir na descida, o 3305. Desça para o 050, OTAN 3305. 050, Salvador confirma a instrução de 2000 pés, foi para o 103.78. Afirmativo, 2000 pés, QNH10 nomeia, livre LS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 3.1. Salvador, boa noite, Ciro Passiro, 8.4. Salvador, 8.4, Veda Contact, Classic Level 3, 9.0, Puka de Paz. Ok, Puka de Paz, Climate of Level 3, 9.0, Ciro Passiro, 8.4. Solo Rio 5972. 5972, Galeão aprovado nível 280. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após direto Eude, intercepta Upper Whiskey 50. 5522, transponder 1208, controle. Vamos repetir por gentileza, 280, decola da 10, da El Leda. Confirme o resto da mensagem, por favor. Afirmo, o Rio 5972, da El, perfil de saída, após Leda, após direto Eudes. E intercepta o Peruíski 50. Transponder 5522, controle 120, décima 80. Então, vamos de novo, 280 conforme, decola da 10, da Euleda. Eu diz após, a uniforme 50, 5522, 120.8, controle de saída, Rio 5972. Rio 5972, só confirmando, copiou após Leda Eudes? Copiei, senhorita. Leda, após Eudes, ok? Rio 5972, ciente, cotejamento correto, chame pronto. Go ahead. Yes, we have to have it tonight, request level 370, Aero Pacific 4. That's 10-5. Thank you. Alpha direito 4, left track level 370. Ok, obrigado. Clemente Flair level 370. Grupo passeio de 4. Estabilizado, web 5716. Web 5716, complexo final, semi torre 11895. 11895, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite. Web 5716, estabilizado ILS. Objeto 5716. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1-0-6. 1-0-6, aguarde autorização F5716. 074 está totalmente pronto para início? Afirmativo, livre acionamento, chame táxi no portão 02, voo no 074. Livre 02, voo 074. Fala Salvador, é o Tango Mike Bravo? Mike Bravo, prossiga. É o Tango Mike Bravo na posição 9. Solicito autorização para ser rebocado para a posição 12. Gente, Tango Mike Bravo autorizado. Início do reboque da posição 09 para remoto no 2 do pátio 1. Ciente, ingrata. Reporte estabilizado. Reduzido já para velocidade de aproximação, 3178. O vento é de proa, com uma dúzia de nós. Autorizado o pouso na 10, F5716, obrigado. Zona 2000 pés, 3305, reporte estabilizado. ILS completo, 3178. Tá, 3178 completo, final, também torre 1895. 2895, grato, uma boa noite. Boa noite. Tá visual com o Boeing da Webjet cruzando o eixo da 17? Exercício, sequência 1.25.45, ou 1.26.85. Config 1.26.5, pelo você de voo. Contact Recife 1.25.45, ou 1.26.85. Ok, 1.25.45, backup 1.26.85, Europa Sido E4. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bruno 78, aguarde a pista livre. Para informação, tem um tráfego de pequeno porte iniciando a decolagem da 1.7. Aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando. Meu até Oscar. Para o taxa do gol, 1074, está com 1.07 a bordo, 4 horas de autonomia, chegando no Galeão. Web 57 no meia, no solo 21, chame o solo 219. Chama o solo 219, é 57 no meia. 1.18.95, gol, 1074, boa noite. Solo, muito boa noite, é 1.07 no meia, livrando na sua escuta. 1.07 no meia, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 1.07 no meia. 30 graus, 1.09, tá 3.178. Ciente autorizado, o pouso na 1.0, 3.178. O Romeu até Oscar, decolado aos 2.2, mantenha o eixo de decolagem até 2.000 pés e chame o controle em 120.8. Certo, Romeu até Oscar, chamarão controle 1.208, Oscar. Controle Salvador, boa noite, está passando o Romeu até Oscar na decolagem. Romeu até Oscar, não recebo transponder. Tá, senhora, Romeu até Oscar está decolado para poder fazer check de equipamento. Na presente, solicita, se possível, o retorno para pouso. Romeu até Oscar. Gente, chame torre na frequência 11895, Romeu até o tronco. Sim, Romeu até Oscar. Boa noite, mundo 074, tá, pode ser pronto, visual completo na curva. O voo no 074, alinhar e manter após o pouso do Airbus da TAM, tráfego na curta final. Estimativa após o Airbus, vai, né, manter o voo no 074. Salvador, Romeu até Oscar, está decolado da 197, ela fazendo um teste de equipamento, o transponder, o controle não recebe, solicita o retorno para o pouso. De preferência, cruzará o campo da 190 para pouso na 197, Romeu até Oscar, pouso visual. O ideal é que mantenha o farol de Itapuã devido a um tráfego da Gol que vai decolar agora. E temos um Airbus da TAM na final da 1.0. Mantenha o farol de Itapuã em espera, a 1.000 pés, e aguarde para ingressar no circuito da 1.7. O Romeu até Oscar. Gente, o Romeu até Oscar irá manter a proa do farol de Itapuã e chamará para pouso, Romeu até Oscar. Sim, faça espera em Itapuã, ok? O Romeu até Oscar com curvas pela sua esquerda. Presente, Romeu até Oscar, vai fazer espera no farol de Itapuã com a curva pela esquerda, Oscar. Oi, boa noite, 3305.